Conversas Aleatórias. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição de Conversas Aleatórias. 58ª edição para este 15º dia do 12º mês do 2013º ano depois de Cristo. Há 2 anos morreu não sei quem. Conta-nos no Miguel, que terá mais detalhes sobre o assunto ou então não. Num espaço radiofónico que, tendo sempre a sua sociedade habitual, igualmente a descontração, tem também ele algo que é único no grupo Antena Web. Um programa não só de produção própria, mas também com 3 locutores. Acontece assim desde há 58 edições, com esta contando, e os locutores são estes, por ordem alfabética. Eu, Carlos Bonaparte, e desejo aos ouvintes a continuação de uma ótima tarde, noite, de domingo. Também o Joaquim Pereira, lá Joaquim, boa tarde. Muito boa tarde. 58 edições. Começamos agora. Vamos esperar acabar também assim, vamos também esperar acabar 58, não é? Nunca se sabe o que acontece, portanto. Pois pode ser que, vamos a ver, que não cheguemos a acabar, que ficamos aqui durante muitos dias e noites seguidas a gravar, não é? Pode acontecer. Era bom, sem era. Fim, sem fim, não é? Só porque se pararmos por algum motivo, chegamos ao fim. Os imponderáveis da vida. Nunca se sabe o que acontece no segundo seguinte. Nem que a gente acabe de gravar esta edição. Nem que a gente acabe de gravar esta edição daqui a 3 meses. De igual forma, se pararmos de gravar, chegamos ao fim. Portanto, e batemos um recorde. Exatamente, com uma emissão radiofónica mais longa do mundo. Parece-me bem. À nossa direita temos. Pois é. À minha frente temos o Nuno Miguel. Olá, Nuno. Boa tarde, sabe que não falo nada, já me ia embora. Mas sabe o que eu estava aqui a pensar? Que realmente era muito interessante. Podemos fazer assim por turnos. É, vocês sonham muito, hein? Isso é uma visão utópica. O Joaquim dormia. O Joaquim sempre. O Joaquim dormia para quantas horas? 6, 7, não é? Mas era normal, não. Quem eu? Sim. Conforme as que me deixam, se me deixarem dormir, sou capaz de dormir 24 horas ou 36. Ou... É, pronto, eu... Mas também já estive sem dormir várias noites. Mas o que é que eu... Quarta a sábado sem dormir. Quantas horas são? Quarta, quinta, sexta. São 24, 48, 72, pelo 96. Menos, pelo menos. 72, não sei. Depende das horas que foi dormir, não é verdade? Depende das horas que foi dormir no sábado. Depende das horas que foi segunda e na quarta. Às 6. Acordou na quarta às 6. Na quarta acordei às 6. Para me levantar às 7. E só me fui deitar no sábado, eram 6 da tarde. Portanto, um total de... 84. Não. Sim. Sim. 84. Portanto, 1984 foi um ano muito bom, porque foi o lançamento do Like a Virgin do Madonna. O que é que isto tem a ver com... O que é que eu também ia dizer à conta disto? À conta do lançamento do álbum da Madonna. Ia dizer que seria interessante, cada um fazia um turno de 8 horas, portanto, haviam sempre 2 locutores que estavam na emissão. Isso é interessante. Era giro, era muito interessante. Era giro. Vocês hoje acordaram com muito sonho. Se eu não tivesse mais nada a fazer, até era capaz de estar aqui entretido. Portanto, para falar. E o sudoku? E as palavras cruzadas? Olha, também. Então, não, porque repara uma coisa. Não era preciso que os dois locutores estivessem sempre à conversa, bastava que tivesse uma conversa com os ouvintes. E os outros a dormir. Não. Sei lá, imagina, eu podia estar, sei lá. Não sei, sei lá. A preparar músico. Exatamente, por exemplo, ou o Joaquim a fazer as palavras cruzadas, sei lá. E eu a coçar o cabelo. Também. Como é que coçavas o cabelo se és careca, pá? Depende, em duas partes. A cabeça e lá fora quando for coisa. Bem, então, por falar em Madonna. Sim. Hoje vamos falar sobre uma coisa que foi o Carlos a dar ideia, por isso vou falar primeiro, que é o que interessa. A notícia diz assim, e é desta semana, mas concretamente do dia... 11. Dia 11. Ainda bem que eu não... O 11 foi quarta-feira, não é? Pois, eu... Visto na quinta e a notícia de quarta. Deve ter sido uma coisa assim. Não, eu estava a pensar que quarta-feira 12. Não sei porquê. Portanto, o dia histórico 11, 12, 13. Exatamente. Na verdade, dia 11 do mês 12. Nós somos muito sequênticos. Sequênticos? Isso existe ou inventou agora? Fazemos as sequências. Pronto, inventou agora. Notícia de quarta-feira diz assim: Os cientistas na Universidade do Sul da Dinamarca descobriram em laboratório uma criatura que tem um risco tão baixo de morrer que o descrevem como sendo imortal. Avança o jornal The Times. Portanto, para quem não percebeu, é um ser vivo que... A probabilidade desse ser vivo morrer é tão baixa, que os cientistas lá dinamarqueses, pelo menos na Universidade de Dinamarca, podem ser dinamarqueses, dizem que ele é imortal. A criatura tem o nome Hydra magnipapilata. Aparentemente não sofre com o passar dos anos. É um pólipo de água doce, tem 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro, que é grande. Tem boca, tentáculos e uma espécie de pé. Uma espécie. O ser vivo fez parte de uma investigação sobre a evolução e a mortalidade de 46 espécies diferentes. Muitas pessoas tendem a pensar, isto diz o Owen Jones, responsável pela investigação em causa, diz ele que muitas pessoas tendem a pensar que o envelhecimento é inevitável e ocorre em todos os organismos da Terra, como acontece aos seres humanos, que cada espécie se torna mais fraca com a idade e é mais provável que morra. Mas esse não é o caso, diz o Owen Jones. O estudo, publicado pela revista Nature, refere que existe a necessidade de se efetuarem mais pesquisas para compreender as causas evolutivas do envelhecimento e, se é possível, resolver os problemas de envelhecimento nos seres humanos. O Carlos agora vai falar. Desde logo, é uma muito interessante que diz que... Não, eu pensei que o envelhecimento fosse uma coisa natural da vida, nunca pensei que fosse um problema. Isto levanta várias questões interessantes. Desde logo, até que ponto, e nós que até gostamos muito de falar deste tipo de coisas, até que ponto é que a ciência deve intervir para, eu não digo para salvar, mas digo para prolongar a vida humana, numa altura em que nós estamos a sofrer mais do que nunca os efeitos do excesso de população, do excesso de abuso de recursos naturais não renováveis por natureza, porque nenhum deles é renovável a essa velocidade. O único que é renovável é o Sol, porque quer queiramos, quer não, ele vai se desperdiçando, porque no restante não é assim que as coisas funcionam. Ou seja, até que ponto é que a ciência deve intervir, se realmente devemos deixar, por muito que nos custe, se devemos deixar a partir de certo momento que, pronto, se há que morrer, há que morrer, não há por prolongar mais, ou ao contrário, se devemos fazer para estar aqui o mais tempo possível, porque também se nós tivermos, as pessoas de quem nós gostamos mais tempo também deverão estar, não é? E portanto, será o ânimo para ficar aqui também é maior ou não? Não sei. O que é que vocês acham? Posso falar? Podes. Você não me bate. Dá-me autorização. Por ser hoje domingo, isto é dia 15, é o quinzinho. O quinzinho da autorização. Pois é, o quinzinho vai ter prioridade. Não, o quinzinho da autorização. Eu, ao vir para cá, ao pensar sobre este tema, lembrei-me de um vídeo que até foi o Carlos Bonaparte que mostrou hoje, amanhã, acho que foi hoje. Que sobre o desenho, sobre o tempo dos jogos, um programa que dava na Ciência Radical sobre jogos de computador e tal, indiretamente acabou por estar relacionado com isto. Porquê? Porque no sítio onde eu vi o vídeo, ao lado tinha outras sugestões, mais ou menos parecidas, e eu fui parar a uns desenhos animados, que não é do tempo do quinzinho, mas o Carlos sabe perfeitamente, que era o Dragon Ball. As bolas de cristal, as bolas do dragão, que eram as bolas de cristal do Son Goku e companhia. Nunca segui isso, mas lembro-me de passar no ecrã. Havia uma personagem, talvez a segunda personagem mais famosa entre os guerreiros, a seguir ao Son Goku, que era a personagem principal, era o Vegeta, que tinha um desejo de se reunir. A história era assim: era reunir 7 bolas de cristal, o dragão aparecia e concedia um desejo qualquer um que fosse, sem ser matar pessoas. Isso ele não fazia. Mas o resto, qualquer coisa, ele arranjava. Depois, com o tempo, até passaram a ser 3 desejos e não 1 de cada vez. Ri muito do Domingo, com os ouvintes. Pronto, isto foi uma coisa que passou aqui, não é essa, foi a quinzinha. O Vegeta, a tal personagem, tinha um desejo. Se reunisse as 7 bolas, só tinha um desejo, que era ser imortal. Era a única coisa que ele queria. Era nunca morrer, ser um ser eterno e tal. Porquê é que eu estou a referir isto? Porque tem diretamente a ver com o assunto. As pessoas têm esse desejo de viver para sempre. As pessoas, não estou a dizer que é toda a gente, Mas muita gente, o que nós aqui já falamos isso, não, nunca falamos sobre morte aqui, mas se tivéssemos falado aqui sobre morte, já teríamos, eventualmente, porventura, comentado que não temos medo de morrer e é uma coisa natural e blá blá blá. Mas há pessoas que não pensam, a maioria não quer morrer, não tem medo disso e prefere a vida eterna. E o que é isto? Isto é ir de encontro, ou melhor, é os cientistas que vão de encontro aos desejos das pessoas. Fora uma ou outra raridade, quando estou a falar de raridades, estou a falar de cientistas, que seguem mesmo uma, como é que se diz, uma ideia que têm, um objetivo que têm, mesmo científico, querem provar não sei o quê. O resto, o que é que a ciência faz? Vai de encontro às necessidades do ser humano e às evoluções que vão surgindo ano após ano, década após década, década após século após século. Portanto, se imaginemos que isto do Hydra Magni Papilata, que é um nome muito simples, um dia destes vão arranjar um nome mais simples, de certeza, se transformar-se, converter-se, conseguir arranjar uma equivalência para os seres humanos, mas com certeza que vão aparecer milhões, não estou a falar de milhões de pessoas, estou a falar de milhões à procura da fórmula e de querer ficar com aquilo dos direitos e investir e tal, tal, tal. Portanto, se os cientistas conseguem descobrir isto, aqui mais do que, já vamos lá à parte de se vale a pena ou não, até que ponto deve intervir, isto mais do que até que ponto deve intervir a ciência na vida humana, é até que ponto é que eles ganham com isto. Que diz, Joaquim? Era bem. Não estou a falar uma pergunta, eu estou a dizer o que eu entendo disso. É ir de encontro ao que as pessoas desejam. E, para mim, seria... Não é utópico, porque nada do mundo é utópico, com quanto muitas coisas pareçam ser utópicas. Ora bem, neste caso de prolongamento da vida... Ela já está complicada de tal maneira que era um contrassenso o que eu vou dizer. Se o mundo já está superabitado, como diz o Carlos, e a falta de mantimentos para esta gente toda, que agora são à base de drogas, de químicos e de coisas, é que se vai dando cabo da vida, porque estão a dar cabo de tudo o que nós utilizamos para a alimentação. Esses países da África que estão a morrer à fome porque não têm meios de subsistência, a Europa, a América, países desenvolvidos, também já estão a sofrer a consequência desse superpovoamento, se realmente eles descobrirem essa maneira de prolongar a vida, o que é que será deste mundo? É matarem-se uns aos outros. Quer dizer, para uns viverem eternamente, têm de matar os outros, porque não há outra hipótese. Mesmo assim, é um caso específico e já temos visto em muitas séries e muitas notícias fulaninhos que são, não são enterrados, mas são com metidos em câmaras especiais para depois mais tarde estás a ver, uma palavra tão simples, sei, e eles não vi. Congelam-se para depois mais tarde ressuscitar. Claro que isso ainda não creio que isso possa acontecer. O mais provável é que isso não chegue a acontecer. Não chega a acontecer. Mas as pessoas iludem-se e metem-se nessas brincadeiras. Agora, se realmente eles descobrem isso, como disse o Nuno, e muito bem, começa a entrar, além da parte científica, a parte material, ou seja, interesses, não há dúvida, as multinacionais e tudo entrarem em disputa para conseguir obter essa fórmula. E depois, os cientistas que querem avançar e querem receber dinheiro para também avançar, mas o meu interesse é para receber. E eu, quando a ciência receber para avançar e avançar para receber, é isso, os dois lados. Quando a ciência se mete por caminho que vão contra A naturalidade de natureza contra a natureza, eu, para mim, não concordo em nada. Muitas das coisas que estão a acontecer e que nós estamos a pagar por isso, doenças e afins, é precisamente por cientistas terem descoberto uma coisa para um determinado fim e depois utilizarem-nas para outras, para ganhar dinheiro. Ora, portanto, esta notícia, para mim, tem de morrer à nascença, porque eu não vou por aí. Atenção, quero uma coisa, já vou deixar falar o Carlos para ser rápido. Para mim não é visão utópica, eu há bocado falei visão utópica e não sei o que é. Eu tenho quase a certeza que isto vai acontecer, de arranjar uma forma de prolongar o ser humano eternamente. Não estou a dizer que vai ser para o ano, nem daqui a 10 anos. Eternamente não digo, mas eu tenho quase certeza que isto vai acontecer. Mas que consigamos dar um salto para que, num prazo de 10, imagina, desde a notícia da comercialização de até à tal implantação de, que em 10 ou 15 anos consigamos, imagina, subir a experiência média de vida de 90 anos ou de 35 anos para 140, por exemplo. Está há pouco tempo, não sei. Se houver uma fórmula que seja comercializada, não é? É possível em 10, 15 intentos, num povo ocidental, chegar-se nesse tempo. Porque assim, se há uma forma para prolongar a vida de uma forma. Ah, mas é 10 ou 15 anos depois da descoberta de. Não. Depois da descoberta. Sim, sim. É? Ou seja, é o que eu digo. Entre a comercialização, entre o início da comercialização e a total implantação, ou seja, corrigir pequenos erros, convencer os mais céticos e não sei o quê. Epá, nem sei se demora assim tanto tempo, hoje em dia. Sim, não. Sim, mas é, desde o século XX isto avança muito rápido. Mas é curioso que eu tenho outra visão das coisas. É isso, nós sabemos. Embora eu acho que há gente a mais. Eu acho que a gente a mais não é pelo número. É porque já que estão aqui só para gastar recursos, mais vale que morram. Há pessoas tão vazias de mente, não estou aqui a fazer nada, só chatear os outros, só criar problemas, só vivem bem com o mal dos outros. Diz Jesus Cristo, cada pessoa tem o seu lugar na Terra. Sim, sim, exatamente. E há cada pessoa é sempre importante para alguém. Para o... É assim, eu não digo que não haja pessoas racistas, que não haja pessoas xenófobas. Porque eu acho que defeitos é bom que todos tenhamos. E uns, agora, uma coisa é. Mas onde é gente a mais, é o que quer dizer? É. Onde é gente que só vive mesmo a pensar no mal dos outros? Não tem qualquer tipo de personalidade, nem tem carteira. Pronto, por isso é que eu digo que há aqui muita gente a mais. Mas que esta não é pelo número. Porque eu acho que em termos de número nós temos uma solução muito específica. Aliás, já que falaste nos videojogos, até não sei se tu viste um dos videojogos. Que basicamente era máquinas que foram colonizando, foram criando condições para que houvesse vida humana noutros planetas. Depois aquilo acaba na história que há dois exércitos de máquinas que se encontram e combatem um contra outros. Mas isso já faz parte do jogo. Mas, ou seja, nós poderemos tornar a seu tempo alguns planetas, porque há essa curiosidade, não é? Com uma concepção de vida, ainda que diferente da Terra, porque cada planeta tem as suas condições, mas uma concepção de vida que seja possível. Primeiro ponto, isso é o que eu acho. Pronto. Porque eu falo para mim, eu gostava de durar muitos anos. Há quantidade de coisas que eu tenho para fazer. Há quantidade de coisas que eu quero fazer. Sei lá. Eu, por exemplo, eu gostava de ter acompanhado aquela altura dos cilindros. Os cilindros de cera e de não sei o quê. Som. Diz? Estava a explicar ao Joaquinho, os cilindros não é os cilindros do gás. Não. Do som. Sim. Do som. Sim. Gravação sonora. Antes dos discos de massa. Sim. Não, antes da altura. Mas pronto. Mas então. Ou seja, acompanhar a vida, acompanhar... Chegar ao fim de um dia de trabalho e deitar-me na cama, não sei o quê e tal. Mas, agora também assim, as pessoas também. Claro que isso aqui há uma grande. Porque só o viver não é só o viver que está em causa, não é? Aliás, havia há uns tempos um filme de um miúdo que queria morrer. E o que é que era? O miúdo nunca, ele nunca chegava a morrer, ele estava quase a morrer, estava no hospital. Mas ele estava quase a morrer, mas nunca morria. Nunca morria. E como também não queriam que desligassem as máquinas, ele nunca morria. E só quando ele quis realmente morrer é que morreu. Mas até aí, né? Ou seja, quer dizer, se nós, estes animaizinhos, eles não pensam, quer dizer, ou se pensam, não têm um pensamento criativo. Não resolvem problemas como nós. Não colocam hipóteses nem resolvem problemas como nós. Vamos dar assim uma coisa muito estranha, porque se nós chegamos ao ponto de que o nosso pensamento se deteriora, não é? Estamos aqui a fazer o quê? A única forma que há é de vez em quando formatar aqui o cérebro e começar do zero. Aí sabemos que temos 140 anos, mas não somos praticamente mais nada. Não tem graça nenhuma à vida. Não sei, é complicado. Porque o cérebro depois não tem espaço para tudo. Ah, poder. Posso. Posso. Ora bem, tenho dois pontos a focar. Primeiro, não sei se já repararam que o ser humano evoluiu de tal ordem que já estamos a atingir idade de morte nos 90, 80, 90, 100 anos. O que isto, há alguns anos atrás, era inimaginável. Era uma anedota. Era uma anedota. Quem pensa que ia viver até aos 30? Enfim, eu por mim pensava que só durava até aos 30. Até aos 20. Não, até aos 30. E temos antigos que aos 30, aos 40, foi indo por aí fora. E já estamos nos 80, é o mais vulgar. 80, 90. E casos raros. O Manuel de Oliveira 105. Fez na quinta-feira. E continua a fazer filmes. E continua a trabalhar. E esse é o primeiro ponto que ajudou, além da população ter aumentado, mais esses que não morrem quando deviam ter morrido, como era há anos atrás, vê-se o estado em que estamos. O outro ponto que eu queria pôr, essa coisa de pôr vida noutros planetas. Ora, nós pensamos, a maior parte das pessoas, que a vida só existe na Terra. Mas uma coisa é certa. Eu não é que acredite em extraterrestres, nessa coisa toda. Mas cada planeta pode ter vida, mas que não como a vida humana. Porque aqui há uns tempos atrás vi um documentário que os cientistas conseguiram ir até uma profundidade tal que descobriram seres a viverem em meio, o hidrogênio, o oxigênio e mais não sei o que, se nos faltar isso, caput. Mas chegaram à conclusão que esses seres vivos viviam em meios ácidos, em meios clorídricos e coisas afim, que o ser humano era impossível viver ali, além das temperaturas altas, que o meio era vulcanológico, era dos vulcões. Vulcanológico. Como estás a dizer, é muito comprido, são muitas letras, acho que a língua parte-se a dar voltas e nunca mais lá chega. Nunca havia numa página do Palavras Cruzadas. Conclusão. Ora, se eles descobriram que esses seres conseguem viver ali, por que não nos outros planetas, em meios afins ou especiais, também haja vida? Exato, não, e tem que haver. Para que possa haver a vida humana, tem que haver outros tipos de vida, não é? Claro, para se nós. Se não há, tem que se criar. Para nós que não conseguimos chegar lá, salvo algumas expedições assim, aéreas e mais não sei o quê. Ora, eu acredito plenamente nessa situação. Agora, prolongar na vida mais do que o que eles querem, de que é que nós temos? Só com umas transformações muito grandes. E tenho dito porque isto é muito complicado. Mas eu posso falar? À vontade. Eu já dei permissão. Mas é que eu vejo pontos positivos no prolongamento da... No prolongamento da vida humana. O caso ao caso estava a dizer, ele, por exemplo, que gostava de viver mais tempo. Desculpa se eu interromper. Mas viver mais anos em plena faculdade, com as faculdades mesmo em pleno. Assim. Agora, viver como tal coisa do miúdo que estava amarrado a uma coisa, a uma cama que ia morrer, depois não morria, depois... Isso não era viver. Isso não era. Agora, com pleno poder, com as suas faculdades todas, então, ok. Pessoas que chegam aos 80 anos como se tivessem 40. E eu não sei, a Bíblia tem muitas fases. E aqui é uma parte. Quando se fala em patriarcas e florinos que viviam 200 anos, por que calendário é que eles se regulavam para medir a idade desses florinos? Seria pelo nosso calendário? Sim, mas você acredita sem tudo que vem na Bíblia? Não, há um chinês... Nada. Eu não me acreditei em nada. Há um chinês que se confirma que viveu... Que confirmou-se há pouco tempo. Que viveu 253 anos. Eu... Em 1800... Sim, 1800... Confirmou-se. Quem é que confirmou? Em 1833. Quem é que diz? Bem, há pouco tempo, sei, não comecei a fazer há pouco tempo. Lá está. Porque eles... Não, porque assim, eles... Primeiro, há um jornal chinês que, aliás, comunica o falecimento do Xing, não sei o quê, não interessa. Que basicamente já teria 250 anos. Ou 253. Teria. E eles, entretanto, foi-se pesquisando, porque era realmente algo inédito, não é? A pessoa mais velha do mundo tinha 124 anos, não é? Agora descobrem uma com mais do dobro. Foram ver. E encontraram na China uma carta enviada pelo imperador da China, em 1833, a felicitar o senhor, não sei quantos anos, pelo seu 150º aniversário. E há outros registros, porque... Tu acreditas nisso? Acredito. Sinceramente acredito. Eu nem falo em propaganda chinesa, nem nada. E eu também não quero falar em manobras? Não. Não são manobras. É tudo o que se diz nos escritos. Mesmo. Mas no caso, hoje estou com a memória muito fraca para atingir os meus objetivos. Eu não sei quantos anos é que tenho o calendário. Não sei como é que é o calendário chinês. Lá está. Pois aí é que está. A comunicação social. Era isso que eu queria dizer. Nós sabemos as barracas que há na comunicação social. E estes casos especiais de países que até nem são da nossa cultura, o Carlos falou muito bem, como é, e eu também já tinha falado, como é que eles contam os anos para atingirem esse número? Porque os chineses não vão no ano de 2013, não? Pois, ora aí está. A China já existia, ainda não havia... A Europa ainda andava de rastro, ainda andava... E a China já existia. Mas, que calendário... Nós estamos a falar no calendário juliano, parece que se chama. Sim, sim, sim, sim. Que foi depois de Cristo. E para trás? Como é que eles... Sim, mas estes... O que dá uma certa... Que estes escritos, a notícia que saiu no jornal chinês... Era do nosso ano de 1933, ou seja, há menos de 100 anos, e essa carta que reforça essa. Há muitos céticos, mas essa carta que foi encontrada do imperador chinês foi escrita em 1830, ou seja, já século XIX, já bem depois da adoção do calendário juliano. Mas acreditar nisso é um risco. Agora, o outro risco que eu ia falar. É que ao mesmo tempo que há os pontos positivos das pessoas... É que o Guinness, já agora, deixa eu só fazer um pequeno parênteses, desculpa lá. Por isso é que o Guinness só considera como mais velho uma... Acho que é uma francesa que durou 122 anos, em quem não há dúvidas nenhumas. Há a certidão de nascimento, há tudo mais alguma coisa que comprova quando é que a senhora nasceu, quando é que a senhora faleceu. Aí há tudo. Porque a senhora já faleceu. Não falei que o registro foi feito e ela ainda era viva, mas depois faleceu. De as pessoas poderem cumprir mais, de se realizarem mais. Mas depois há dois lados que são. A ciência corre o risco de transformar o mundo numa Suécia. O que é que eu quero dizer com isto? Costumam-se dizer que na Suécia suicidam-se aos mil e tal. Agora já não é tanto, mas continua. Mas houve uma fase muito grande que passou por aí. Porquê? Porque a vida lá, ainda hoje, é dos melhores, dos países mais calmos, mais tranquilos e de nível mais elevado para se viverem. Porquê é que me está a cumprimentar? Estás a seguir o meu pensamento. Porque é dos países mais completos, digamos assim, e mais bem feitos para uma pessoa viver. Mas chega a uma certa altura que os suecos, ou qualquer estrangeiro que habite lá, deixa de ter objetivos. Porque ao mesmo tempo também deixa de ter problemas, ou quase nenhum, problemas mínimos comparados a muitos outros países. E deixa de ter incentivo para. Ora, uma pessoa costuma dizer, não é uma coisa que se diga diariamente, mas antes de morrer eu quero, não sei o quê, ainda quero fazer isso e não cumpri este objetivo, esta ideia, este trabalho, este projeto, ou cantar música, sei lá. Se as pessoas sabem que não vão morrer, ou se vão durar 250 anos, também chega uma certa altura em que nunca mais chega à minha altura. Não é? Quer dizer, se houver imortalidade, nem essa altura chegará. O segundo ponto negativo foi, acho que foi aqui o Quinzinho que falou, de começarem a matar uns aos outros. Porque sabem que o outro lado da guerra, seja lá qual, não estou a falar de guerras mundiais, pode ser uma guerra entre dois camponeses, se é que vai haver campos no futuro. Sabem que o outro lado nunca mais vai chegar à hora dele, portanto, para acabar com ele, tem que ser eu. E pumba. E como a ciência evolui, a tecnologia evolui, claro que matar vai ser cada vez mais fácil. Não é só sobreviver, matar também. A ciência corre o risco de... E as pessoas pensam que os filmes, sobretudo americanos, que dão simulando o ano 2050 e não sei o quê, que é só máquinas e já não existem carros, porque os carros já não têm rodas e andam pelo ar, e é tudo entre computadores e prevêem-se as coisas e tal, e se uma pessoa diz um palavrão é multado. Há um filme famoso com isso. Se uma pessoa dissesse um palavrão recebeu alguma multa, seja lá o sítio onde estivesse, não pensem que isso é só o filme. Aí os americanos são capazes de terem uma certa ideia próxima do real em relação ao que vai ser. O que eu estava a dizer é isso. A ciência arrisca-se a transformar o mundo numa guerra, mas além de ser um sítio para muitas pessoas, não é um sítio, pronto, de darem às pessoas uma vida um bocado, eu não vou dizer monótona, mas chegar a uma certa altura, viver por viver, como o Carlos diz, sobreviver, também se arrisca a transformar, ao prolongar a vida, transformar a Terra num sítio de conflitos. É que eu também sei que sou um exemplo raro. Eu falo por mim, mas também tenho a noção de que, e não é vaidade, é, eu tenho imensos objetivos e tenho a certeza absoluta que não vou cumprir metade em toda a minha vida. Ainda hoje inventei mais. Vou aqui lançar a ideia, até se alguém quiser. Eu tenho tantas ideias que, se alguém quiser até escrever esta, aí então aí vai. Ainda hoje, assim por acidente, surgiu uma nova ideia para um livro chamado Caso-me com o Amanhã. Inventei a história. Mas eu não vou ter tempo para escrever, porque eu tenho rádio para fazer. Eu tenho muitos arquivos de áudio para organizar, tenho músicas para compor, tenho músicas que já compus, que já gravei aqui no MP3, assim, meio à solta, só gravei a letra e eu abri aqui na barriga para fazer o ritmo. Para se um dia, quando e se tiver tempo, possa... Acabar o trabalho. Exatamente. Porque não vou ter certeza, para a maior parte das coisas não vou ter. Ou seja, eu sei... Por exemplo, se eu tiver uso das minhas faculdades mentais e alguns reflexos físicos, se eu estiver durante 90 anos, eu vou ter muita coisa para cumprir, vou ter muita coisa para fazer. Mas se tiveres a vida eterna? Pronto, mas eu também nunca disse que é a vida eterna. Nem creio estar, que, aqui, nem, estar aqui muitos anos. Nem creio que isso seja possível. Eu agora sei, mas eu estou a explicar-te a minha perspectiva. Se tivesse uma vida eterna, chegavas a uma altura. O que é que ias? Sedluxia. Não dava. Claro que não sabemos como é que vai ser o mundo daqui a 100 ou 200 anos, mas acho que chegavas a uma altura em que... O que é que eu estou aqui a fazer? Ah, não, mas isso é, é... Mas também repara uma coisa. Não é só o que eu estou aqui a fazer. Porque repara, porque se nós vamos para outros planetas, não é? É possível que... É possível. Eles supõem que... Ou seja, havia outro planeta habitável, ou não sei o quê, não sei quanto, muito parecido com a Terra, mas demoraria 22 anos a lá chegar. Ou seja, quem fosse para a nave, teria 20 anos, por exemplo, ou 30 anos quando começasse, 50 quando acabasse, era conveniente que tivesse filhos, porque alguns poderiam morrer, entretanto. Não sei o quê. Ou seja, vamos lá ver. Dá tempo. Há coisas que dá para dar tempo para fazermos. Depois há uma coisa que nós temos à nossa disposição. O que é que faz com que o ser humano mais depressa fique, por assim dizer, demente? Ou cansado? Ou sem saber o que é que há de fazer? E é tão mais difícil que isso aconteça. Quanto mais disposição tivermos, ou quanto mais coisas temos à nossa disposição, a partir da mente. Por exemplo, hoje o computador. Eu não preciso sair para a biblioteca. Eu, se quiser, vou aqui ao computador e pesquiso por coisas. Não é? Da mesma forma que, se eu quiser ligar para alguém, já não tenho que ter uma lista telefónica. Já nem tens de ter um telefone para ligar para alguém. Exatamente. Não é? E, aliás, eu já nem sequer preciso do computador para ir à net. Eu parei à internet, pego no meu smartphone ou na minha tablet, vou à net, faço uma chamada, ou pelo Skype que entanto instalei, ou porque tem ali o número da pessoa. Tem ali. Eu já não preciso mais nada. O próprio tablet, um bocadinho mais, e já é um mundo. Eu sei. Eu antes prefiro das outras tablets, porque essa chocolate. Ah, ali uma ali atrás, se quiser depois. Não. Sobremesa. Mas agora é sem recheio. Só o chocolate. Não tem. Só o chocolate em si. O puro. O puro. Sim, continua a falar. Ou seja, não é? Por exemplo, muitas pessoas. Sabe, eu por exemplo, eu, é por isso que eu digo: eu tenho muita coisa para fazer. Para quê? Porque eu. Basta-me chegar aqui, gravo a música no computador, gravo a minha voz no computador, tiro o som, tiro o ruído do microfone, está feito. Tenho uma música quase tão boa como em estúdio. Está tudo acessível. É nesse sentido. E atenção: isto apenas no meu quarto, por assim dizer. Ou seja, quantas... Deita-te na cama. É quase. Também dá. Mas... Ou assim, custas a bola ocupada. Sei que é trabalhar. Pronto. Não, mas é assim. Ou seja, saindo, fazendo coisas, sei lá. É diferente. Dá para nós... Por exemplo, há algumas coisas que eu não faço porque são óbvias. Porque não vejo. Porque se eu visse... E tenho outros objetivos que não apenas esses. Eu tinha um objetivo. De eu próprio conhecer locais, de eu próprio fazer viagens, de eu próprio me dedicar. Ias com o quizinho aí viajar. Me dedicar à aeronáutica. Me dedicar. Porque eu gostava muito disso. Eu gostava muito de. Enfim, viagens a fora da Terra, talvez uma ou duas. Mas o que eu gostaria mais de fazer era ajudar a comandar em termos. Porque assim, a morte é inevitável. Até para estes bichinhos a morte é inevitável. Se lhes cortarem a cabeça, eles morrem. Não é? Agora, em condições normais... Não é? Porque também há aqui muita coisa que se desconhece, que é... E será que estes bichinhos são vítimas de doenças como nós somos? Ou será que o sistema imunológico deles reduz praticamente a zero as possibilidades de terem uma doença grave? Talvez por não... terem orientado o seu sistema, porque, e nós vemos os crocodilos que estão cá na Terra há milhões de anos, e desenvolveram armas de defesa e de ataque e imunológicos, foram ao longo dos séculos aperfeiçoando esse sistema. Ora, o ser humano ainda não atingiu essa meta. De o organismo cada vez se deteriora mais. Em vez de criar anticorpos e anticoisas, antes está a sofrer as consequências do meio ambiente. Gostei da anticoisa. O meio ambiente já está de tal maneira contaminado, e nós vemos essa situação naqueles povos que vivem na Amazónia, ou lá para baixo para as Austrálias, aqueles aborígenes que vivem lá no meio dos matos, que não tinham doenças, e começaram a aparecer doenças entre eles, porque os colonizadores aproximaram-se deles, e eles, como estavam imunes a esse tipo de doenças que os colonos levaram com eles, começaram-se a ir abaixo. Pois, os imunos não estavam preparados, nem sequer. Pois, não tinham antivírus contra essas coisas, porque eles, isto é assim mesmo, é como... Como é que é explicar essa situação? Os vírus nascem conforme os ameaços, como eles nunca tinham tido ameaços desse género, não tinham criado, tido defesas contra isso. Epá, isto, olha, sabes o que eu digo? O ser humano, desde que se pôs em pé, estragou a terra. E mais não digo. Mas há uma coisa que enquanto eu... andava de rastro, andava muito bem. Pôs-se de pé, estragou tudo. Mas eu acho que é preciso, porque é assim, há coisas que realmente não percebo. Voltando a essa questão dos recursos naturais, é uma coisa que eu não percebo. Nós que somos pessoas tão inteligentes, porquê é que não construímos, por exemplo? Porque é assim, há uns tempos, na altura em que havia o Cienciologia, fiz isso. Falei sobre uma notícia de que conseguiram finalmente inventar um hambúrguer sintético. Ou seja, carne sintética. E isso vai ser necessário porque, como é lógico, não vai haver tantos animais para tantas pessoas, não é? Um canis. Nem tanta água, nem tantas hortaliças, nem coisas do género. Desculpa, o que é que os astronautas levam para o espaço quando vai estar aquele tempo todo? Eles não levam nem batatas, nem arroz, nem os bifes, nem nada. Não. É drogas. Que têm as proteínas e as vitaminas e aquilo, não sei o quê, ali numa pastilhazinha e mais nada. É, basicamente é isso. É assim, porquê é que não se cria, por exemplo? Porque isso de grande natureza, nada se perde, nada se cria, ou se transforma, não acredito. Nós somos cada vez mais. Eu acho que esse mito de Rousseau tinha que ser repensado, está na altura disso. É possível que nós consigamos, se quisermos, construir quintas, sei lá, andares de quintas ou andares de estufas em que se possa, de uma forma muito mais eficiente, produzir, ou seja, sei lá, que se criasse grandes estufas com vários andares que vão permitir ocupar não um espaço horizontal, mas sim vertical na Terra. Não é? Ou seja, eu vou ter 30 campos, não uns ao lado dos outros, mas uns em cima dos outros. Mas isso, quanto a mim, deve tornar-se muito oneroso, porque depois é preciso de energia para isto, é preciso para aquilo, e enquanto for a tirar da própria terra, aquilo vai-se renovando. Agora, se for para estufas aéreas, nos terraços, energia solar. Mas se fores pôr uma por cima, só com janelas dos lados, é suficiente? É. Hoje em dia já se consegue maximizar muito a energia solar. Olha, o maximizar é isto. Quando se começou a entrar na industrialização e no... fabricação em cadeia dos materiais e tudo computurizado, o que é que aconteceu? Desemprego. Se a população cada vez há mais desempregados, porque tudo, até para pregar um prego, há um computador que guia um autómato para martelar o prego. Mas isso é outra questão. Isso já é a questão. Que isto já está de tal maneira avançado para remediar o emprego da mão humana, e população cada vez a crescer, a crescer, a crescer, a crescer. É assim, eu não é milhões e milhões de desempregados. Não, mas eu não acredito muito que isto seja eterno. Vou explicar porquê. Nós temos o Império Romano que durou meio milénio. E ao fim de meio milénio, caiu. Nós temos uma Idade Média que durou, sensivelmente, 5 séculos, ou seja, meio milénio. Chegou-se a esse meio milénio e passou. Pois. A primeira Revolução Industrial deu-se há simplesmente 200 anos. Isto não vai ser eterno. Isto aí eu tenho pensado muitas vezes. Portanto, como aconteceu a esses grandes impérios do passado, vai acontecer ao nosso. Vai acontecer uma altura em que, embora a industrialização exista, não é? Porque também no tempo do Império Romano existia pobreza e, no império, e na altura da Idade Média também existia riqueza, não é? Também nós vamos passar por essa fase em que, embora a tecnologia exista, as pessoas vão preferir abdicar dela. Quanto mais não seja para dar emprego ao tio, ao primo, ao octoneto. Mas para isso é uma casta. E o resto do povinho? Não é isso. Mas vai dar ao mesmo assim. Pode ser, pode não ser. Mas se nós começamos a preferir mais a mão humana, porque vão ser tantas coisas que a mão humana e o olho humano vai ver melhor do que a máquina. Não é? Mas quem é que se convence disso? Os grandes monopólios? Nada é eterno. Os monopólios... Porque os grandes monopólios começam a não ter pessoas. Mas têm as máquinas que fazem isso. Tem as máquinas que fazem isso e depois quem é que vai comprar? Sabe, só há pessoas desempregadas. O mal é esse. Acumula-se em estoque, não é? Até que se chega a um acordo em que as empresas comecem a haver pequenas empresas que chegam a acordos. Olha, nós vamos contratar X e não sei quantos funcionários. E deste acordo económico, as pessoas que compram na minha loja, empregadas da vossa, têm um X de desconto. Ou seja, em troca de que vocês arranjem clientes para nós, ou seja, trabalhadores para vocês e clientes para nós, nós damos aos funcionários da vossa empresa desconto nos produtos que comprarem. E por aí adiante. Quanto mais empresas aderirem, porque depois interessa a todos, quanto mais empresas aderirem, mais pessoas têm trabalho em pequenas funções, mas mais pessoas têm trabalho, mais pessoas ganham o seu dinheiro. Até que se chega a uma altura em que já é tão grande que já não há necessidade, porque as pessoas já se acostumaram tanto a que não haja máquinas a controlá-las, que chega uma altura em que esse acordo acaba, porque já não é necessário. Mas é um acordo histórico. Não é? Porquê que a seca acabou? A seca acabou porque surgiu a CEE. Porquê que a seca surgiu? Porque não havia nada. E o que é que fez surgir a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança? Porque não havia nada. Quando essas alianças deixaram de ser necessárias, elas acabaram. E os países mantiveram relações diplomáticas. O mesmo acontece. Pronto, ok, porque surgiu a Comunidade Económica Europeia. Mas mesmo que não surgisse, por exemplo, a Benelux hoje em dia é uma organização praticamente extinta. Ou seja, ela não tem efeitos práticos. Quer a Bélgica, quer a Luxemburgo, quer a Holanda, tem. Mas estes países, mesmo sem esse acordo, continuam a ter relações económicas e sociais e políticas privilegiadas. Ah, eu vou interromper-te. Já são políticas em tantas. Mas... tecnologias, sim, e políticas e tal. Eu, para fechar ao meu lado, dois comentários rápidos. Ao bocado disseste, o Carlos disse que mais tempo tínhamos para concretizar os nossos objetivos, sim, mas mais tempo tínhamos também para ter problemas e desilusões e tal. Quando uma pessoa morre, costuma-se dizer: ah, nem teve tempo para viver a vida, de atravessar a verdadeira vida e tal. Se nós tivéssemos vida durante muitos anos, também os problemas e desilusões iam levar mais pancadas e depois não sei como seria. E também íamos ganhar mais bagagem para saber como é que íamos enfrentá-las. Não sei. Mas depois também, para chegar a um certo ponto, já tinhas levado tanto que tinhas mais oportunidade para tal. Ou então já tinhas acostumado tanto que já nem te fizeste isso. Depois, se a ciência deve ou não interferir... Que foi, aliás, a pergunta que não responderam. Não, vocês começam a falar de maneira óbvia. Graças, culpa é vossa. Devo ou não, depende do caso. Se é para beneficiar, sim. Se é para transformar isso tudo, não. Mas há as raridades, hoje em dia, são as naturezas que não foram mexidas pelo homem com a ciência. Portanto, isto devia ou não, a ciência já está por dentro da natureza em quase tudo o que nos rodeia. E para fechar, ia dizer mais alguma coisa, mas não me lembro. O Joaquim. Eu, há um bocado disso tudo, quando o homem se pôs de pé e começou a pensar que era o dono deste planeta, estragou-te. Foi... Eu, há pessoas que têm o Deus disto, desde aquilo. Para mim, volto aos tempos primitivos, para mim, o Deus é a natureza. A natureza é que comandava tudo. Começaram a atacar a natureza de tal ordem, por exemplo, numa Amazónia, que era o pulmão do mundo, começaram a deitar árvores abaixo, mais ali a China, que até há pouco tempo não era industrializada, começou a industrializar, começou a poluir tudo. Ora, se o ser humano está na Terra para destruir a natureza, automaticamente está-se a destruir ele próprio. E depois como é? Já me lembro qual era outra coisa. Este ponto exato, se a ciência deve permitir a vida eterna, claro que só depois da experiência, e eu tenho a certeza que essa experiência vai surgir, é que se vai analisar daqui a séculos, décadas, é que se vai analisar daqui a séculos, é que se vai analisar se é positivo ou não. Mas se fosse agora o meu voto, ia para ou não, porque todas as coisas negativas já falamos aqui, mas depois também uma coisa essencial, que era, perdia-se ainda mais do que hoje aquilo de dar o valor à vida humana, porque perdia-se o valor disso, que era uma coisa que ia ficar para sempre. Depende, é assim. Eu sei que mas só depois da experiência. Eu sei que a vida acaba e não valorizo a vida humana mais do que a outra vida qualquer. Não estava a fazer essa comparação. Estava a falar de outras pessoas. Porque, sim. Porque agora eu percebo, não é? Muito mais se pode deixar para amanhã o que se podia fazer hoje, porque amanhã vamos estar cá de certeza. Mas vida eterna não existe. E é bom que as pessoas tenham noção disso, não é? Porque se eu tiver um acidente de automóvel e me cortarem o pescoço, ela está que eu morro porque não fizer os ferimentos. A ciência pode intervir, mas está a certo ponto. Ela não vai conseguir curar-me se eu ficar sem cabeça naquela altura. Se eu adormecer e morrer carbonizado num incêndio, a ciência não vai conseguir resolver a vida. Portanto, a morte vai sempre haver. O facto de nós podermos estar aqui hoje e não estarmos aqui amanhã continua a ser uma incógnita, continua a ser uma valorização. Agora, o que nós vamos estar aqui é mais tempo, não é? Nós, então, seria de esperar. Nós não somos como o Twenty McLeod, não é? que se regenerava. Agora, o que pode acontecer é que nós consigamos, em casos previsíveis, como doenças, como o próprio envelhecimento, responder muito mais depressa, não é? Qual é que é o segredo da vida humana? É o rejuvenescimento das células. Quanto mais lento o seu rejuvenescimento, o ritmo de morte é igual, mas o rejuvenescimento é mais lento. Portanto, a vida humana deteriora-se facilmente. A lógica é arranjar uma forma, porque este ser, não é? Este ser tem, com certeza, uma taxa de nascimento uma taxa de rejuvenescimento e de morte de células praticamente nula. A diferença é de nula, praticamente. Ele deverá morrer por outros motivos, mas não por esses, não é? Portanto, a lógica deverá ser essa. Então, ou seja, a vida continua a ser eterna, não é? Porque se houver uma um rejuvenescimento, aliás, uma perda abrupta de células, não há forma de as rejuvenescer muito mais depressa do que o que é o seu ritmo. Ora, quanto a vocês, não sei, eu volto no dia 22. Mas a vos apetecer, pronto, bem comigo, que eu fico contente. É perto de Natal, não é? É. Coitadinho. Pronto. Será que ele nasceu no dia 25 de dezembro? Mais outra da Bíblia. Que segundo os relatórios, não. Adiante. Então, até à próxima. Não, segundo os relatórios, ele faleceu na Sexta-feira Santa e morreu no sábado, e ressuscitou, aliás, no sábado da Aleluia, ou seja, 3 dias depois. Pois, mas como o calendário judeu também tinha muito a ver com as coisas, eu... Está bem, deixa para a semana. Sexta passava 3 dias depois. Que eu despeço-me até 2 ou 8 dias e uma boa tarde, boa noite ou bom dia, conforme a hora que nos ouvirem. Se conseguiram ouvir estes trapalhões estarem para aqui a falar de coisas que não percebem nada, principalmente eu. Não percebo nada de química, nem de física. E o Carlos Jesus também não percebe muito da Bíblia, porque Jesus ressuscitou no domingo, não foi no sábado. Mas... Está bem, ok, no domingo, mas, 3 dias depois. Sexta, sábado e domingo foram os dias em que ele teve, não interessa. Não. Bem, é sobre bom, o Cristo. Bom, ou seja, para a semana, dia 22, para a gente continua isto. Para ressuscitar é 3 dias. É, sim. E para ter 2 de 8 dias? Não, a semana tem 7. Não, eu estou a dizer os 3 dias que ele esteve na campa. Não. Sexta, sábado e domingo, parte do domingo. Ah, ele morreu e foi logo para a campa? Foi logo, será que ele foi logo? Sabe o caraça. Bem, até dia 22. Até dia 22. Até dia 22.